dar um abraço. Neste dia eu percebi que meu coração não era de aço, partiu sentindo o rancor por mim. Será se a nossa história vai terminar assim? Quantas vezes eu parei pra pensar? Sinto falta de você, falta do seu olhar. A estrela que tanto brilhava hoje se apagou. Agora eu sei como dói viver sem seu amor. Sem você eu não sou nada. Sem você cai a minha lágrima. O símbolo do nosso amor era um infinito, se despedaçou. Virou migalhas tudo que a gente planejou. Por quê? Por quê? Eu posso te dizer. O amor de tanto tempo está perto de morrer. Por quê? As fotos e os beijos não teriam mais valor para você. Quando você partiu, me sinto um vazio. A lágrima caiu, o amor não existiu. Eu sou mais um entre mil. Eu sou mais um entre mil. Quantos lindos momentos passamos junto. Parecia o amor maior do mundo, mas você partiu. Você era a mulher que me fazia mais feliz do mundo. Meu coração virou um poço fundo. Fiquei acordado sonhando com você do meu lado, lembrando dos momentos que ficou marcado. Vendo a sua imagem no porta-retrato, eu não teria nem acreditado que você teria me abandonado. Só era tristeza e agonia que ficou do meu lado, e as lembranças do passado. A nossa música preferida tocava no rádio, ainda no mesmo horário, sem você do meu lado.